cristão é mesmo assim, é lutar pra vencer. Ainda que o homem das trevas queira ver meu fim, eu não vou temer, nesta prova não vou desistir. Eu sei que nesta hora meu Jesus está a me contemplar. Com ele a tempestade e o vento vão se acalmar. O mover de Deus sempre existirá. Nesta hora o meu Jesus está a me contemplar. Com ele a tempestade